von ferne ein Radio. O meio de comunicação, embora seja do governo, virou moeda política. É proibido pela lei operar uma rádio sem autorização federal. Sabe quando é que você vai ter essa autorização? Nunca. Entendeu bem? Nunca!